Economia e Finanças do Denários e EPG aqui na Unifei. E o tema de hoje é o impacto econômico da Universidade Federal de Itajubá no município de Itajubá, em Minas Gerais e no Brasil. Então, sempre esteve no imaginário da nossa população aqui, local, o que essas universidades todas que temos na cidade trazem de benefício, né? Além de todos os benefícios sociais. Os benefícios sociais, acho que ninguém discute, né? A gente forma pesquisadores, profissionais de alta capacidade, que assumem papéis de relevância na indústria, no setor público também. Então, sai aqui da Unifei diretores, presidentes, engenheiros de excelente qualidade. Mais recentemente, também em outras áreas da educação, nós temos colocado no mercado profissionais com alta produtividade, ou seja, as pessoas capazes de produzir. Tá, e para a cidade de Itajubá, o que que fica aqui? Quais são os benefícios que a presença da universidade traz? É o que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Então, estou aqui junto com o professor André e com o Vitor, né, para a gente discutir um pouquinho esse assunto. Boa tarde a todos, boa tarde principalmente os alunos da Unifei que estão voltando. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os alunos de graduação, principalmente dos cursos de engenharia de produção e do curso de administração. Moisés, você falou esse Drops, quase que uma valorização da volta dos alunos, né? Porque apesar da universidade ser muito importante no município, grande parte da contribuição dos valores, dos recursos que entram na cidade, são em função da vinda desses alunos para cá, né? Então, esse é um tema muito importante, muito relevante economicamente para todos, né? Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Fala aí, Vitão. Bom, boa tarde, André. Boa tarde, Moisés. O tema do tópico de hoje, do Drops de hoje, foi justamente, como o André falou, dar as boas-vindas aos alunos que estão ingressando, né, André? São cerca de 1.000 alunos, nesse semestre, por volta dele, não é isso? De 1.000 alunos. O Moisés depois vai detalhar os números. A Unifei, ela tem um orçamento, ela recebe recursos. Talvez maiores do que a prefeitura, né? Então, a gente achou interessante a gente justificar a importância econômica da universidade. Na verdade, esse estudo foi inteiro desenvolvido pelo Moisés. Então, o Moisés vai conduzir aqui a fala, vai falar mais ou menos dos resultados, do quanto que, além do impacto, já que nós já conhecemos, da educação na economia, qual que é o impacto econômico desses estudantes que já estão aqui, que estão chegando para a nossa cidade, né, Moisés? Então, em números aí, o que que a gente pode destacar do seu estudo? Então, Vitor, vamos começar aqui com o que o André falou, né? A gente está falando de cerca de 6.500 alunos no campus de Itajubá. A Unifei tem dois campus, né? Tem o campus de Itajubá, que é a sede, e tem também um campus em Itabira. Só que em Itajubá são cerca de 6.500 alunos. Desses 6.500 alunos, 5 mil alunos, aproximadamente, pouco mais de 5 mil alunos, vêm de outras cidades. Né? Então, a grande maioria vem de outros estados do país e uma outra parte significativa de outras cidades de Minas Gerais. Né? Então, esse pessoal vem para cá estudar, se formar, aproveitar um ensino de altíssima qualidade e também acaba trazendo benefícios econômicos para a nossa cidade. Em grandes números, a gente já pode adiantar que a Unifei é responsável por 4,5% do PIB do município de Itajubá. Ou seja, toda a renda, tanto em termos de salário quanto em lucro, né, dos empresários locais, 4,5% tem alguma associação com a Unifei, seja os alunos gastando, seja os servidores, né, professores ou os técnicos administrativos também gastando, ou a própria universidade com seu custeio e os investimentos que ela faz no município consumindo da economia local, né? E a gente pode depois detalhar um pouquinho mais sobre essa pesquisa. Agora, esses 4,5% do PIB, aproximadamente, representam cerca de 123 milhões, não é isso, Moisés? Exatamente. 123 milhões de toda a renda que é gerada na. Não, perdão, 4,5%, representando 123 milhões, são de rendas diretamente associadas, geradas, originadas por transações econômicas realizadas por estudantes ou servidores da Unifei, não é E pela isso? própria universidade Pela também, né? própria Que também universidade. gasta, né? Ela constrói um Exatamente. prédio, né? Ela também tem aí os seus gastos. E É, aproveitando aqui algo que o Vitor falou, ele falou assim, Moisés fez o estudo sozinho? Fiz não, né? Teve colegas aqui do IAPG que ajudaram, Rafael Miranda. Eu quero agradecer também o pessoal do Nereus, da USP, que é o Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP, que forneceu uma parte importante do nosso estudo, que é a matriz insumo-produto. O que é essa matriz insumo-produto? Ela é uma matriz que mostra, né, as relações setoriais e regionais da nossa economia. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. O aluno que vem aqui para a Unifei, ele consome, vai no supermercado, compra cerveja, agora no começo das aulas, né, comemorar as festas dos bichos. É interessante, né, que seja só no começo, né? É, exato, né? Mas o aluno, ele vem, ele compra, por exemplo, um bolo de morango, né? Ele chega aqui em Itajubá, vai lá tomar uma sobremesa, um café da manhã, compra um bolo de morango. Para fazer o bolo de morango, precisou da boleira, né, prestar um serviço, e ela comprou um morango. Esse morango vem da onde? A matriz insumo-produto é que nos diz, olha, o morango consumido em Itajubá, boa parte vem ali de Pouso Alegre, Estiva, né? Olha, então vem de outros municípios do estado. Ah, mas para fazer o bolo, precisou também de farinha, né? A farinha vem da onde? Ah, a farinha vem lá do Rio Grande do Sul, né? E aí, para colher essa farinha, precisou de uma colheitadeira. Essa colheitadeira foi produzida onde? Ah, lá no interior de São Paulo. Então, você movimenta a economia de várias localidades do país e diversos setores. Um simples bolo de morango, né? Então, tudo que a gente considerar aqui, na hora que a gente for falar de impactos, e a gente consegue desagregar os nossos impactos desse estudo em até 149 setores, é graças a essa matriz insumo-produto. Ela diz assim, olha, para fazer o bolo de morango precisou disso, para produzir a cerveja precisou daquele outro, né? Para... Quando o dinheiro é gasto com o aluguel do imóvel, gera renda para o dono do imóvel. Então, a gente mensurou todos os gastos de alunos e professores e os demais servidores, né, com pesquisa direta. Então, a gente entrevistou aí uma quantidade grande de alunos, né? A gente passou aí, um questionário amplamente divulgado, onde os alunos declaravam como eles gastavam os recursos dele aqui na cidade, tanto com educação privada, tanto com saúde, tanto com alimentação, tanto com balada, festas, tanto com alimentação fora do domicílio, né, e discriminou bastante os gastos, isso os servidores também. E aí a gente conseguiu gerar os impactos diretos e calcular os indiretos e induzidos. Tá? Impacto induzido é aquele que movimenta os trabalhadores da cidade, né? Então, a boleira que fez o bolo de morango também movimenta a economia, né? Ela compra aí equipamentos de fora da cidade, por exemplo, pode comprar uma TV nova. Ganhou dinheiro fazendo bolo, vendeu o bolo e compra uma TV nova. Movimentou a economia lá de Manaus, que faz a TV, né? Então, acho que a gente pode falar todos os resultados em termos de setores, né? Tem esses números, né? E aí é muito interessante falar um pouquinho desses números. A gente pode falar, por exemplo, quais são os setores que tiveram maior renda, maior valor adicionado, que ganharam mais com a vinda dos estudantes. Antes, vamos falar dos gastos dos alunos? Quanto que é? Vamos lá? Não, pode falar. Então, legal. Então, a gente pode falar o seguinte, olha, os alunos, eles gastam, o principal item de gasto deles é com o setor imobiliário, né? Então, em média, eles gastam aí cerca de R$400 com aluguel, né? Então, é uma média. É lógico que tem alunos que gastam menos, outros gastam mais, né? Aí, o segundo item de gasto deles são os hipermercados e supermercados, tá? E o terceiro item de gasto deles, eu não estou enxergando aqui, André, qual que é? Alimentação fora do domicílio, né? Então, eles têm aí gastos da ordem de R$160 de alimentação fora do domicílio por mês, né? Depois, transporte rodoviário, né, pagar o ônibus para ir voltar para casa, telecomunicações, assinatura da internet. Em média, os alunos gastam cerca de R$ 1.235 por mês em Itajubá, cada aluno, né? E a gente fez uma pesquisa similar também com os servidores, né? Os servidores também, a gente viu como é que eles gastam os seus recursos, né? Considerando, né, a folha de pagamento total da Unifei, né? E a gente identificou também os setores que eles mais gastam. E o André, em um outro momento, ele me chamou a atenção, que eu queria até que ele falasse, como é que você poderia fazer uma comparação, André, desses alunos, ou desses, né, da presença de cada aluno desses, ou de cada servidor desse da Unifei, com fazer um paralelo com a indústria da cidade, né, com o comércio da cidade. Seria equivalente ao quê? É interessante essa posição que o Moisés coloca com relação aos servidores, os alunos, porque se a gente imaginar uma grande fábrica, né, em Itajubá, nós teríamos aí em torno de 7 mil alunos ganhando o equivalente a R$ 1.200,00, muito mais do que um salário mínimo, né, que geralmente as pequenas empresas pagam para os seus funcionários. Se a gente estivesse comparando a universidade com essa planta produtiva, nós teríamos em torno aí de 800 colaboradores no cargo de supervisão, que seria o equivalente a mais ou menos a quantidade de servidores técnicos administrativos da Unifei e comparado com a fábrica. Por outro lado, nós teríamos aí em torno de 400 a 500 pessoas ganhando a nível de gerência, que se equivale aos salários dos professores. Então, você vê a importância disso para o município, é que nenhuma fábrica, por maior que seja, instalada na cidade, ela vai conseguir manter de 400 a 500 gestores, tomadores de decisão, que é o cargo de gerência média. Então, ele vai ter, no máximo, 5 a 10 pessoas nesse cargo de gerência. Então, para vocês verem a importância em termos de geração de emprego, de renda e manutenção dessa renda dentro do município, Moisés. Agora, outro ponto que, que é importante destacar também, gente, é o seguinte, ó, por que, que a gente fala tanto em produção? Quando a gente fala em PIB, como foi o primeiro número citado pelo Moisés, né, cerca de 4,5% do PIB gerado em Itajubá é por conta da universidade, esse PIB significa o quê? O que, que significa isso? No exemplo que ele usou, que foi o exemplo do bolo, vamos supor que para produzir um bolo, ela gastou R$1 com morango, R$1 com farinha, e aí ela vendeu o pedaço do bolo inteiro lá por R$5. Então, ela teve como custo de produção R$2, né? E o valor de produção final dela foi de R$5. Se a gente fizer uma razão entre esses dois componentes, custo e receita, vai ser 5 menos 2, vai dar R$3. Isso é o que a gente chama de valor agregado. Joia? Então, o PIB corresponde justamente à soma de todos os valores agregados que, a partir de relações econômicas, foram originados em Itajubá. Por que, que isso é tão importante, gente? Porque, para a boleira, esses R$3, ou seja, o valor agregado de produção dela, corresponde justamente à renda que ela vai ter para comprar comida, carro, televisão, pagar o aluguel dela, etc. Então, a gente fala que PIB, ou seja, o valor agregado, o PIB, é igual à renda. E o que ela vai fazer com essa renda que ela tem? Essa renda que ela tem, ela vai consumir. Então, existe uma identidade econômica que a gente chama, que é PIB é igual à renda, que é igual ao consumo. Então, quando a gente fala que a Unifei ela gera produto, 4,5% do produto de Itajubá é por conta da Unifei, a gente está falando que de qualidade de vida da população, porque é acesso a bens, acesso a serviços, ou seja, o nível de renda e consumo, o nível de acessos da população está melhorando, né, Moisés? Outro ponto de se destacar também, desculpa, é o seguinte. O Moisés, ele fez algo interessante, que ele separou a contribuição dos alunos, dos estudantes e dos servidores. E apesar da gente ter um número muito maior de estudantes, ele demonstra que está mais ou menos 50%, 50%. Ou seja, desses 4,5% do PIB, cerca de, se eu não me engano, aqui 2,3% é por conta dos servidores e 2,2% é por conta dos estudantes. Então, o que demonstra que os servidores da Unifei também têm grande importância nisso, apesar de serem em menor número do que os estudantes, né, Moisés? Exato, né, Vitor? O André chamou bastante atenção para essa questão de comparação, né? Como se a Unifei fosse uma indústria que trouxesse aí cerca de 5 mil alunos de fora, né? E aí ele estaria trazendo 5 mil novos empregos para a cidade, esses empregos estariam ganhando em média de R$ 2.200, um pouco mais de R$ 1.200, e deixando esse dinheiro, boa parte desses gastos aqui na cidade. Né? E também tem os servidores, né? São cerca aí de quase 800 servidores, né? Sendo que cerca de 400 são professores. E se você for colocar o salário médio de um professor, é como ser um equivalente aí de um salário de nível 1 de gerência, né? O nível mais baixo ali da gerência, mas é um bom salário. E que empresa em Itajubá tem 400 gerentes? Né? Não tem, né? Que empresa em Itajubá tem 5 mil funcionários? Não tem, né? Tem muito dinheiro que vem para a cidade, movimenta a economia. E a gente pode falar em termos de PIB? Pode, mas eu acho que um número que chama mais atenção ainda do que PIB é quantos empregos a Unifei gera em Itajubá. André, mais ou menos aí por cima, quanto que o nosso estudo indicou como geração de empregos na cidade, André? Ô, Moisés, eu estou puxando aqui para a gente até ir compartilhando com o pessoal na tela. Mas o tão importante quanto o emprego, vou colocar esse item aqui, trata da relação da quantidade, né? Da movimentação de dinheiro, só para o pessoal entender. Em 2017, que consta lá, a universidade movimentou, a Unifei, com todos os seus recursos, em torno de 189 milhões de reais. No município. Então, no município. Então, uma quantia extremamente significativa de valor no município. Esses elementos chamam a atenção. Eu vou pegar aqui o número de emprego que está disponível e já a gente já coloca na tela. Né? Mas nós geramos em torno de 17% do nível de das ocupações em Itajubá, né? Que dá em torno de... Fala aí, Vitão. 4.700. São, né? 17,2%, dá em torno de 4.865 empregos em Itajubá. Exato. Desses 4.865, 2.256 são por conta de servidores e os outros 1.579 são por conta dos estudantes. Exato. Como que a Unifei gera esse emprego, Moisés? Então, Vitor, isso é muito interessante, né, Vitor? Eu acho que esse número é extremo, salta aos olhos. 17% dos empregos de Itajubá têm alguma relação com a movimentação econômica da Unifei. Tá? Então, isso é muito. Imagina, se a Unifei sai de Itajubá, você gera uma crise pior do que o pior momento que o Brasil passou nos anos recentes. Né? A gente fala, nossa, está em 12%. Itajubá sem a Unifei subiria aí dos 12% para 12 mais 17, mais né? 17, 29%, né, de desemprego. Ou seja, seria um nível de desemprego muito alto, né? Então, movimenta a economia, né? Então, são cerca aí de 4.800 empregos, né? E aí, onde que estão esses empregos, né? A gente mensurou por setores. Então, tem setores aqui. Então, serviços domésticos é o primeiro. Né? Então, o pessoal, os alunos consomem serviços domésticos, alunos e servidores. Então, serviços domésticos é o primeiro setor a ter muitos empregos gerados na cidade. Comércio varejista é o segundo local, local onde se gera mais empregos. Supermercados, o terceiro. Né? Então, só em supermercados se gera cerca aí de quase 600 empregos. É o pessoal indo lá consumir no supermercado, gerando 600 empregos. Alimentação fora do domicílio, restaurantes, bares, etc. Né? Mais de 400 empregos. Então, é muito emprego em diversos setores. Quando o André mostrou aquele número lá de valor bruto da produção, ou seja, qual que é o dinheiro movimentado, quais setores que mais recebem dinheiro dos estudantes e dos servidores, a gente pode destacar o primeiro, onde você tem uma maior movimentação de recursos. Locação de imóveis, né, que a gente chama aí do setor de atividades imobiliárias. Então, gera muita renda. E locação de imóvel é basicamente renda livre, né, para quem está envolvido no setor. Né? Então, é geração de PIB. Isso aqui é quase 100% PIB. Né? A renda. Eu acho que isso, Moisés, já demonstra um caso que você levantou logo no início, que a maior parte dos estudantes da Unifei não são de Itajubá. Exato. Né? São 5 mil pessoas que vêm morar na cidade e que têm que procurar uma casa para alugar, porque Exato. Não faz sentido comprar. É Exato, uma moradia né? temporária, cerca de 5 anos, na melhor das hipóteses. É por isso que movimenta tanto dinheiro o setor de locação. Né? Exato. E em relação à prestação de serviço, esses estudantes que alugam uma casa, eles têm que contratar uma pessoa ali, em geral, para ajudar na comida, ajudar na limpeza, né? Exato. Então, acho que a renda gerada pelos estudantes está muito associada a isso, a moradia. Né? A esses serviços básicos aí de quanto eles vêm morar para cá. Perfeito, né? O segundo setor, depois de atividades imobiliárias, onde eles mais movimentam dinheiro, junto com os servidores também, supermercados, né? Aí tem outros serviços também, né? Comércio varejista. E aí, interessante, né? Educação privada e saúde privada aparecem aqui em destaque também. Né? Então, a gente movimenta aí um bom volume de dinheiro na saúde privada, cerca de 15 milhões de reais por ano movimentados. Né? O que é? São os planos de saúde, são alguns tratamentos que os estudantes fazem, tratamentos odontológicos, de saúde, né? Os servidores, boa parte, têm planos de saúde. Educação privada, né? Uma universidade pública movimenta o setor de educação privada sobremaneira aqui, né? Então, a gente movimenta ali cerca de 10 milhões de reais por ano no setor de educação privada. Cursos de idioma, inglês, educação privada para os filhos dos servidores, né? Então, tem aí uma movimentação muito grande de recursos nesses setores e também geração de renda. Esses setores também aparecem como boa parte aí do PIB, né? E também em termos de geração de emprego. Agora, Moisés, talvez seria relevante a gente também... Você já mais ou menos explicou, mas conceituar o que seria um benefício direto, o que seria um benefício indireto e um benefício induzido. Ou seja, quais são as formas que essa renda gerada, de alguma maneira, se distribui, enfim, gasta. Ótimo, Vitor, né? Quando a gente está falando dos nossos impactos econômicos aqui da Unifei em Itajubá, a gente está falando dos efeitos diretos, né? Que são aqueles gastos... O primeiro gasto, né? O gasto direto. Então, o aluno que veio e comprou o bolo de morango. Aquilo ali é um efeito direto, né? Aí, pagou R$5, né? Que era a fatia do bolo do Vitor. O Vitor vende bolo de morango a R$5. Então, é R$5 a fatia do bolo e tá de morango. Barato, viu, pessoal? Eu nunca experimentei, não sei se está barato. Então, é R$5 a fatia de bolo do Vitor. E aí, isso é o impacto direto. O que seria o indireto? Ah, para fazer o bolo de morango, precisou gastar R$1 com um morango lá de Pouso Alegre, né? Isso é um impacto indireto. Uma movimentação aqui gerou uma movimentação lá em Pouso Alegre. O agricultor lá teve que, né, produzir esse morango e recebeu R$1. Né? Isso é um impacto indireto. E o impacto induzido é aquele devido à renda, né? Ao salário ou lucro. Né? Então, a boleira gastou R$2 em insumos, né, que você falou, olha, a farinha, mais o morango, mais o açúcar, tal, deu R$2, sobrou R$3 para ela. Esse R$3 é a renda dela, pode ser considerado até o salário dela, né, a remuneração do trabalho dela. Ela usou esses R$3 para comprar uma TV nova ali na loja do centro, né? Então, foi lá na loja e comprou uma TV nova, né? Então, isso daí, a renda dela não é para produzir bolo, aquela TV ela comprou para assistir a novela, né? Mas ela movimentou a economia também com a renda que ela ganhou. Isso a gente chama de induzido, porque induziu essa pessoa a ter um dinheiro a mais aí para gastar, para consumir, né? Então, a gente tem esses três efeitos somados na hora que a gente fala de impacto em Itajubá. Isso aí vai mudar de setor para setor. Alguns vão ter mais impacto indireto e outros mais induzidos, né? Então, na realidade, além da renda e da produção, do consumo, enfim, são sinônimos. Além do que é gerado em Itajubá, também existe o que é gerado nas cidades restantes, né? no resto de Minas Gerais, nas demais cidades de Minas Gerais, e também tem o que não é nem gerado em Minas Gerais, é gerado em outros estados do país, não é isso, Moisés? Será que a gente consegue segmentar, saber o quanto que é gerado em Itajubá, mas também o quanto que é gerado nas outras cidades de Minas Gerais e nas outras cidades dos outros estados do Brasil? Porque, veja, o consumo de uma TV gera tantos outros consumos, né? O consumo de um morango gera tantos outros consumos. Perfeito. Será que a gente consegue fazer essa estimativa? Isso, né? O seu estudo abordou esse tema também? Exato, né? O nosso estudo não fala só de impactos em Itajubá, mas fala também no resto do estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo, né? Então, para você ter uma ideia, são 4.800, mais ou menos, empregos em Itajubá, mas se você somar os empregos também no restante de Minas Gerais e no restante dos outros estados, a gente chega em 5.580 empregos, né? Você adiciona aí mais 800 empregos nessa conta, né? Então, ou seja, tem mais emprego sendo gerado fora também. E é importante dizer que o estudo, ele fala de efeitos líquidos, tá? Então, quando eu falo assim, olha, o estudante veio aqui em Itajubá e gastou lá R$1.200 por mês, eu descontei esse R$1.200 da origem dele. Então, o estudante que morava em São Lourenço, né? Ele gastava lá, né? Ficava indo só para a festa lá em São Lourenço, né? O Vitor era de São Lourenço, tá? Ele ficava indo para a festa lá em São Lourenço e aí ele veio gastar quando ele era estudante aqui, né? E eu descontei esses 1.200 lá de São Lourenço, né? Então é líquido, né? Então já está descontado, né, esse efeito da origem, né? Então a família que está mantendo um estudante aqui, né, ela está tendo, né, a sua redução de consumo na origem realizada. A gente não está dupla contagem, não está aparecendo dinheiro do nada aqui. E é por isso que eu estou colocando na tela aí para vocês acompanharem, que o acréscimo em relação ao PIB é de mais de 179 milhões, né, já considerando os descontos de redução do consumo de região e de origem de Itajubá, não é isso, Moisés? Exato. Desse total, 123 milhões são renda referente aos itajubenses aqui na cidade. E outros 35 milhões no Brasil em geral. No resto de Minas Gerais. Desculpa, no resto de Minas, isso. Exato, né? E os outros 20 milhões, geral. Geral, exatamente. Isso. Então, são 179 ao todo no Brasil, né? Sendo que 123 são em Itajubá, 35 nos outros municípios de Minas Gerais. Né? Você vê que, apesar de estarmos localizados aqui em Itajubá, sul de Minas, no interior, bem nos rincões da serra, né? Os efeitos que a universidade transmite, ela pode ter impacto nacional e, em alguns casos, até internacionais. Não é isso, Moisés? Exato. Né? Infelizmente, os internacionais a gente não mediu, mas os domésticos estão todos aí mensurados, né? Então, o estudo está à disposição, quem tiver mais interesse, quiser saber o seu setor, né? Os números que a gente mostrou aqui estavam agregados, né? Lógico que a gente não ia mostrar 149 setores de atividade aqui, porque não ia dar nem para falar tudo isso, enxergar os números e tal. Mas se alguém tiver interesse, o meu setor se beneficia de quantos, né? Os estudantes geram quantos empregos aqui no meu setor? Ou movimentam quanto de dinheiro aqui no meu setor? Esse estudo está à disposição para a população, quem tiver interesse, né? É só uma forma da gente ilustrar, né, esse momento que está acontecendo essa semana, que é a volta dos estudantes. Muitos comerciantes percebem no bolso, né? Eles falam, poxa, quando os estudantes saem, o meu negócio dá uma, né, esvaziada aqui. Aí eles voltam, os restaurantes enchem, né, a sorveteria enche, né, né, de diversos setores, aí o supermercado, né? Supermercado, quem foi no supermercado esse final de semana viu. Tava lotado. Eu começo, né, a vender bolo, né? Mas, bom, eu acho que a gente quis fazer esse vídeo, né, André, né, Moisés? Pra gente dar as boas-vindas aos estudantes e também para reafirmar a eles que existe o grupo Denários, que nós fazemos esses vídeos aqui quinzenalmente, né? Sempre no mesmo horário, no mesmo dia. Para eles acompanharem, quem quiser acompanhar o estudo, verificar o estudo de uma maneira mais completa, tá na página do Denários no Facebook, não é isso, André? Isso, no Facebook, @denarios.unifei. Né, pode acessar lá que nós vamos colocar. E quiser entrar em contato direto com a gente, pode mandar mensagem pelo próprio Facebook, né, que a gente responde rápido, ou pelo e-mail, denarios.unifei@gmail.com. Pode mandar sugestões de próximos vídeos, temas, pode também fazer perguntas sobre vídeos passados. A gente está montando esses drops justamente para a gente aumentar a interação com vocês sobre o grande tema da educação financeira. Isso. E para encerrar, então, gostaria de destacar para os nossos ouvintes que a partir no dia 12 de março nós teremos um drops aqui específico para pequenas e médias empresas, que vai tratar do assunto pessoa física versus pessoa jurídica. É um problema muito sério que as empresas vivenciam, a separação entre o que é meu e o que é da minha empresa. Então, anotem aí, dia 12, já está lá o evento no nosso Facebook, lá marquem, participem e acompanhem esse evento. No mais, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, até a próxima, né, Moisés? Isso aí, pessoal, muito obrigado, e os que estão chegando...